Não tente explicar, nem se desculpar, nem tente esconder. Se vem do coração, não tem jeito não, deixa acontecer. Nem se desculpar, nem tente esconder. Se vem do coração, não tem jeito não, deixa acontecer. O amor é essa força incontida, desarruma a cama e a vida, nos fere, maltrata e seduz. É feito uma estrela cadente que risca o caminho da gente, nos enche de força e de luz. Vai debochar da dor, sem nenhum pudor, nem medo qualquer. Sendo por amor, seja como for e o que Deus quiser. Vai debochar da dor, sem nenhum pudor, nem medo qualquer. Essa força incontida desarruma a cama e a vida, nos fere, maltrata e seduz. É feito uma estrela cadente que risca o caminho da gente, nos enche de força e de luz.